Posso falar uma coisa só, cara, rapidão? À vontade. O Modeste tem a voz do Casagrande, velho. Não sei. Agora ficou parecendo o Barney dos Simpsons, mano. Faltou a rota, né? Não a rota. Não, não, não. Minha esposa tá em casa. Olá, meus amigos. Vocês estão ouvindo o podcast do Arreva Copa? Criten o Arreva! Avanta, Brasil! A taça do mundo é nossa! A taça do mundo é nossa! Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha. Boa noite, amigos do Areva. Estamos aqui para o primeiro podcast da Copa do Mundo 2010, Copa da África. Temos aqui um time de primeira para comentar o que está rolando na Copa e esta partida sensacional de hoje do Brasil. 2-1 em cima da super seleção, da grande potência da Coreia do Norte. Temos aqui o nosso amigo Duende Amarelo. Opa, e aí, beleza? Tô aí. Senhor Zenon. Fala aí, galera. Pela primeira vez comparecendo, a grande zagueira do Areva, Bim! Yay! tô aqui. Eu não sou uma lenda, eu existo. Estou aqui. Então, pessoal novo aí que não acredita em Duende, agora pode acreditar que além do Duende tem a Pim também. E a primeira participante, primeiro convidado a participar aqui do nosso podcast, nosso leitor de velha data, Luiz Modeste. Salve galera e obrigado Coreia, porque eu acertei sozinho no bolão. Filha da mãe, bicho. Errei por um gol. Cara, eu também, por um gol da Coreia, maldito coreano aquele lá que fez o gol. Então vamos lá, pessoal, o que vocês acharam? Jogaço de bola hoje, hein? Hoje realmente o Brasil mostrou que chegou pro Hexa. Eu entendi porque o Dunga faz tanto treino fechado, velho. É vergonha de mostrar isso pro povo. Puta que pariu, que jogo ruim, velho. Bom, alguém aí conseguiu ficar acordado durante o primeiro tempo? Cara, meu olho lutou bravamente, nacionalisticamente, pra se manter acordado. Sinceramente, só quem nunca viu o jogo dessa seleção ficou surpreso com o jogo de hoje. A escalação é a mesma faz quase 4 anos. A gente sabe que o jogo do Dunga é esse. É um jogo chato, sonolento, porém ganha. Não sei como, 1-0, 2-1, 2-0, ele vai e ganha. Então, sei lá, embora seja um jogo chato de assistir, eu não desacredito totalmente dessa seleção. Não gosto da escalação, mas não desacredito. Isso aí mesmo que a Pim falou, tipo, ele não arma o time pra dar espetáculo, pra fazer gracinha, tipo, ó, quer ver chapéuzinho, quer ver nego bater balãozinho, passar o pé por cima da bola, vai pro circo, saca? Ele fecha o jogo daquele jeito pra chegar, contra-atacar, marcar o gol, ganhar ali 1-0, 2-0. Não é uma coisa espetacular de se ver, mas também não é um time que vai deixar se bater por qualquer coisa, entendeu? Eu já discordo pelo seguinte: se a gente pensar em Copa América que o Brasil ganhou, em Copa das Confederações que o Brasil ganhou, a gente tinha jogadores diferentes ali que davam uma cara diferente. Vou dar um exemplo, muita gente não vai gostar, mas o Adriano é um cara que faz falta hoje. Eu acho que o Adriano podia estar ali, entendeu? Outro cara que podia estar ali, fácil, Ronaldinho Gaúcho. O Dunga tá falando que é coerente. Ronaldinho Gaúcho é um cara que jogou com ele e que fez diferença em outros times do Brasil. Então, falar que é fatalismo que o Brasil vai jogar desse jeito porque tá assim o tempo inteiro, eu já discordo, porque o Brasil já mostrou com o Dunga um futebol diferente. Ou ninguém lembra do jogo com a Argentina? Pô, jogou pra caramba, voou em campo. Mas, Modesto, sinceramente, o Ronaldinho Gaúcho pra mim nunca foi jogador de seleção. Ele é um cara que joga muito no clube dele, porque o clube joga pra ele. E na seleção, o Dunga arma o jogo pro Kaká. O cara fica perdido no campo e não sabe o que fazer. Ele não tem a personalidade de chamar o jogo pra cima dele. Isso é fato, ele não joga bem na seleção. Eu adoro o jogo dele, mas na seleção ele não rende. É igual o Messi na Argentina. Exatamente, mas o Maradona não sabe usar o Messi. O Maradona é um cabeçudo que arma o jogo pro genro dele lá. E o Ronaldinho é a mesma coisa. O próprio Adriano, tudo bem, o Adriano era um senhor atacante, mas eu acho que na fase atual dele ele não merecia ter ido. O Adriano não tá na seleção porque ele se desconvocou, né, cara? Ele fez tudo pra não ser chamado, e depois ainda fingiu que tava tristinho lá, por 10 segundos ele fingiu que tava tristinho. O cara já tava se preparando pra sair do Brasil e falou, não tô afim de passar por esse estresse, não. Pedir dispensa no penúltimo jogo, no último jogo antes da convocação, ele pediu pra não ser convocado. Sim, eu concordo com vocês nesse aspecto. Agora, vocês vão dizer pra mim que o Luiz Fabiano é um cara que impõe respeito na área? Não, Luiz Fabiano, eu acabei de falar, eu acho que o Luiz Fabiano não vai fazer diferença, Luiz Fabiano tá fora de forma, ele tá lento. Ele é trombador, e o Neymar vai ser titular. O Lúcio impõe mais respeito na zaga do que o Luiz Fabiano no ataque, tá? Aí o Lúcio deu uma arrancada hoje. Pena que ele pisou na bola e torceu o tornozelo no final da arrancada. Cara, eu tava comentando no trampo lá, o Lúcio jogou em todas as posições. Eu tava vendo a hora que ele pedia a luva do Júlio César emprestado. Eu pegar um pouquinho aí, brother, tá faltando isso. Mas o Lúcio, acho que é um dos únicos jogadores que tem puta de um espírito de assim, cara. Você fala, pô, esse cara você pode colocar em qualquer posição, o cara vai dar o sangue, entendeu? O que ficou muito claro hoje, assim, pra gente que curte futebol, que acompanha futebol, é quando o Kaká não tá bem, a gente tá fudido na Copa. Certeza. Mas é exatamente tudo sai por de isso. Pé do Kaká, velho. É, mas o Dunga era o jogo pra ele. O Dunga, mas ele não tá bem, coloca, entendeu? O Dunga coloca quatro volantes pra ele não jogar, pra ele não precisar marcar, ele só precisa correr e tocar a bola pra frente. O Dunga é um soneca, né, velho? Mudamos o anão. Não, tá de brincadeira. Roubou o anão do Andy. Tá de brincadeira o Dunga, o soneca, quer dizer, porque... O Dunga é soneca e hoje tava dando uma de feliz, né, fazendo várias piadinhas lá na reportagem, do na entrevista da Sport TV. Mas antes ele tava zangado, né? É, exatamente. Uma coisa que rolou, acho que vocês vão concordar, que quando o Kaká saiu e o Robinho foi pra posição do Kaká, o Brasil jogou melhor. Quando mas colocou o Neymar na frente e o Robinho foi pra trás, o Brasil rendeu. Mas modéstia é diferente. É diferente você pegar um jogador que não joga naquela posição e colocar ele pra jogar 15 minutos naquela posição do que você colocar um jogo inteiro. É muito diferente isso. Eu acho que a maior surpresa do jogo, na verdade, foi o Brasil ter tomado o gol da Coreia que nem ele imaginava. Ele só tentou fazer uma formação ligeiramente diferente ali, colocando o Robinho, que teoricamente é um pouco mais à frente. Porque ele não acreditava que ia rolar nada da Coreia, né, cara? Ele ficou com a cara de bunda violenta ali quando tomou o gol. Não, mas também, dois volantes num time que tava jogando com 10 atrás e um recuado. Pra que manter o Felipe Melo e o Gilberto Silva num time que não tinha nem ataque? A Coreia não atacava. A única atacou duas vezes e fez um gol. É, nesse jogo contra a Coreia, contra um time desse, ele tem que colocar pelo menos dois volantes mais rápidos que apoiem o ataque. O Gilberto Silva é um cara que faz fotossíntese no campo quando ele não precisa marcar. E o Josué, por exemplo, apesar de eu não gostar de Josué, trouxe tantos volantes melhores, eu acho que ele seria melhor hoje do que o Gilberto Silva. E, cara, o Daniel Alves tinha que estar no início, cara. Desde o começo, aquele Felipe Melo vai dormir em casa. O Felipe Melo não jogou mal hoje. O Felipe Melo jogou bem. Ele só não bateu. Mas o Felipe Melo eu acho que vai ser um cara importante contra o jogo contra uma Costa do Marfim ou no Portugal, por exemplo. Os caras são muito fortes. Vai precisar de um cara forte ali no meio campo pra mostrar que tipo, a gente não vai só apanhar, entendeu? Alguém vai chegar batendo também. Enfim, o Felipe Melo eu acho que vai ser um cara que vai ser importante. E olha, não adianta a gente sonhar com um jogo sem o Felipe Melo, porque o Felipe Melo tá fazendo a função que o Dunga fez em 94. Ele é o Dunga. Ele é o Dunga em campo, então ele vai estar aí, gostem ou não, vamos ter que engolir a seco. Eu não acho ele o pior jogador do mundo. Eu ainda acho que ele vai ser mais útil para a seleção do que o Gilberto Silva é. A vaca do Tabajara seria mais útil que o Gilberto Silva. e na boa, eu acho todo mundo badalando o Kaká, que ele vai ser uma das promessas da Copa, isso aqui. Eu acho que essa Copa é do Robinho, cara. O Robinho tá muito, muito empolgado com a Copa, cara. Tá ele diferente. Tá com fome de bola, exatamente. Assim como o Daniel Alves também tá, só que ele não tem chance, né? O Daniel Alves só entra pra ser o que muda o jogo, vai. O viola dessa seleção. Mas quem tá empolgado com o Kaká ali, cara? Quem tá empolgado com o Kaká ali é o Dunga, bicho, que botou o cara pra ser a criação da seleção inteira e tudo nas costas do cara, entendeu? É, mas o Kaká vai ser o escudo das críticas, né? Vai chegar tudo nele e a galera vai ficar de boa. É que assim, o Kaká é o tipo do jogador que em um lance ele pode decidir um jogo. Se ele tem qualidade, ele tem. Ele tá fora de forma, ele tá sem ritmo, mas ele é um jogador que pode decidir um jogo num lance. Por isso pois que é, leva o Ronaldo, mano. O Ronaldo hoje fazia os gols que o Luiz Fabiano perdeu, com certeza. Aí, dominar a bola e dominar. Fácil. Brincando. Isso. Tá de brincadeira, Luiz Fabiano, umas caneladas que ele dá na bola, que dá até dó da Jabulani, tadinha. Agora, eu não sei qual de vocês assistiu a Copa de 94, mas eu vendo o Kaká hoje eu me lembrei do Raí em 94. Puta, aquela verdade. Eminência parda que ficou ali zanzando no campo e não fez nada. Ah, assim. Fica ali só figurante ali, é o Raí, é o cara, ele é o cara. E nada. Só que o problema é que a gente não tem um Romário, né? Ou o Rivaldo também, naquela Olimpíada também. Sim, é, também. A única coisa que eu critico assim mais da convocação do Dunga é que ele não levou um reserva imediato pro Kaká. Ele não tinha que ter levado no mínimo um reserva imediato pra ele. Se ele tava falando que o Ganso não pode ir porque nunca jogou, não sei o que lá, que levasse o Diego, por exemplo, que já jogou com ele e joga na mesma posição. Não, a reserva imediata do Kaká é o Júlio Batista. Se ele falou até hoje na entrevista. Sensacional. Só que o Kaká saiu hoje e foi o Robinho, de tão imediato que ele é, né? Não, ele falou, eu vi a entrevista dele depois do jogo, não sei quem mais aí viu, e ele falou isso. Ele só tinha três substituições, ele queria fazer outras coisas ali, ele recuou o Robinho, que é um cara versátil, mas se ele fosse pra substituir alguém que seria o substituto natural do Kaká na seleção, é o Júlio Batista. Ele foi com todas as letras. Por exemplo, eu acho que no jogo contra a Costa do Marfim, o Dunga tinha que entrar com o Júlio Batista e o Felipe Melo, sem o Elano. Porque vai precisar de gente forte naquele meio campo. Eu acho. Se ele tem tanto volante... Não vai fazer, lógico que não. Júlio Batista é banco total. Mas vai precisar de gente forte naquele meio campo. Porque o Elano não vai dar conta daqueles negão. Por falar em força física, essas coisas, que todo mundo ficava falando, né? Tipo, não, porque tinha que convocar o Ganso, tinha que convocar o Neymar, não sei o quê. Cara... Porque pensando por esse lado, né? Você for ver o jogo do Santos com os dois lá contra o Corinthians. Cara, nos outros jogos, o Robinho puxava toda a marcação pra cima deles e fazia jogada com os moleques, manja. E aí contra o Corinthians, que pegou um zagueiro mais experiente, mais forte e tal, tipo Chicão, William, parou totalmente os moleques, cara. Agora imagina esses dois moleques na seleção, pegando, sei lá, um Puyol na defesa, o Cannavaro, né? Os caras que são fortes esses. Gigante da Costa do Marfim, nossa, ia destruir esses dois moleques, cara. Eles não iam conseguir fazer nada ali. Se for seguir a tua lógica, então o Messi não vai fazer nada, porque o Messi é franzino também. Mas o Messi é experiente. O que ele tá falando é de experiência. Ele não. O que ele tá falando assim, um jogador inexperiente que pega um jogador experiente na frente treme. O Messi exatamente. Não é. O que esses dois moleques jogaram? 6 meses atrás eles estavam sentados no banco, cara. Eles estavam em categoria de base, entendeu? Não, é com certeza. E o Dunga não mexe no planejamento dele, que ele já vinha fazendo, nem fudendo, meu amigo. Então, mas nesse ponto eu acho que o Dunga tá certo. Eu não questionei isso. Os dois realmente eram experientes, a Copa deles é a próxima. Aqui no Brasil, se eles jogarem bem até lá, Copa eles América. Vão ser convocados com certeza. Com certeza. Ele vai mudar o time. Eu acho que ele vai testar bastante coisa na Copa América. Mas a única coisa, ele tinha que ter levado outro meio campo. Levar Roberto 7 Carlos. Volantes e um meio campo e o Roberto Carlos. A gente não tem lateral esquerdo. Roberto Carlos é sensacional. Cabe fácil aí, meu. Cabe fácil. Fácil, aí. Fácil. Cara. Eu acho que o Ronaldo caberia, Roberto Carlos caberia. Eu, um outro meio de campo, que o Diego. Como foi citado, o Diego antes, também. Fácil, cara. Ele tá fácil. Voando na Alemanha. Eu só tiraria o Roberto Carlos se fosse jogar contra a França. Aí eu não tiraria o Roberto Carlos. Eu ia tocar nesse assunto aí, cara. O que acontece é o seguinte também. Pô, todo mundo lembra a situação que o Dunga entrou na seleção, né? Ele entrou porque todo mundo decepcionado com a performance na última Copa, o cara ajeitando meia, o pessoal parece que só tava afim do pagode, isso aí inclui o senhor Ronaldinho Gaúcho, né? Que era um dos pagodeiros mor lá. Então botaram um cara que nem técnico é, porque ele nunca teve experiência nenhuma de técnico, para ser o cara que vai fazer a seleção ter preparação e raça, né? Então seria meio que, é claro que cada situação, a situação é outra. Mas ninguém fala de incoerência, incoerência com... Mas se o cara mantém, alguns jogadores ele manteve, mas foram jogadores que também não foram questionados naquela época, né? Agora, se ele traz o Roberto Carlos, já começa a crítica, né? É que eu acho assim, Freud, a lateral esquerda, em foco na lateral esquerda, até o último momento ele não tinha nenhum jogador de qualidade ali. Falar que Michel Bastos e Gilberto são titulares de seleção brasileira, não são. Piada. Taparam um buraco total ali. E o melhor lateral que a gente tem, na melhor fase atualmente, é o Roberto Carlos. E não dá pra falar que ele não é experiente. Ele é um cara que já jogou 3 Copas. Eu concordo com você. O que eu tô falando é a circunstância impede ele de fazer isso. Ele não quer fazer isso. Se uma pessoa quer, ele não quer fazer isso. Mas se fosse assim, também o Parreira não podia levar o Dunga, porque o Dunga tinha feito besteira na Copa de 90. Ué, sabe o que acontece? O Roberto Carlos foi o ícone da derrota daquela Copa. Isso, cara. Como o Dunga foi o ícone em 90. Mas o Dunga... Tudo bem. Peraí, ó. Tudo bem. Quem lembra da final do Paulista, que o Robinho pedalou pra cima do Rogério, que foi andando pra trás e tomou um pênalti? Foi a mesma coisa, mesma situação. Os caras vão crucificar o Rogério a vida inteira, que tomou uma pedalada do Robinho, tipo, em vez de ficar parado, ele recuou. Ele virou o ícone da derrota do Corinthians que ele naquele ano. Mas não dá pra crucificar o cara por causa daquele lance, entendeu? Eu penso assim. Eu entendo, cara. O que eu tô falando é o seguinte. É justamente isso que você falou. Ele foi o símbolo da derrota. Mas de um lance e você fudeu a vida da carreira do cara. Não, eu não fudei a vida, pô. Ele tá muito bem de vida, meu camarada. A questão é a seguinte. O Dunga, na circunstância em que ele foi chamado, justamente pra corrigir esse tipo de problema... Ele nunca ia chamar justamente o cara que foi o símbolo daquela derrota, cara. Não, mas sabe o que é a grande incoerência aí? A gente fala dessa jogada do que o Henry fez o gol, mas quem tinha que estar na marcação dele não era o Roberto Carlos, é o Kaká que tá jogando. E o Kaká que participou de tudo aquilo que rolou na Copa passada. E tá aí jogando, entendeu? Se for levar isso em conta, o Dunga jamais seria jogador em 94, porque o Maradona sapateou em cima dele na Copa de 90 e saiu o gol que eliminou o Brasil. Entendeu? Não dá pra classificar, não dá pra usar esse tipo de coisa como argumento de justificativa de não convocar o Roberto Carlos. Porque da mesma forma como o Parreira levou o Dunga em 94, o Dunga podia ter levado o Roberto Carlos, agora ele se recuperava. E eu acho que o Roberto Carlos ia passear na lateral hoje. Você tá falando do Parreira, cara, que na época já era um puta técnico experiente, gabaritado, com um cara que nunca foi técnico na vida, que foi chamado pra tapar o buraco e foi dando certo e tá aí até agora, cara. O que eu não perdoo é que ele levou 2 caras que estão jogando como meia. Eles não jogam mais como lateral esquerdo. Os dois jogam como meia nos times deles. Porque não tem pique. Eles não tem pique pra correr no lateral. Exatamente. Então, tipo, você fala, puta, é um Coringa que tá ali. Não é um lateral esquerdo. Não é um legítimo lateral esquerdo. E a vida toda na seleção a gente teve lateral esquerdo de qualidade. Vai e joga 2 caras que estão jogando fora de posição e pra tapar buraco na lateral esquerda, não tem condições. Não tem condições. Se fosse o Coringa, ainda comia a tia do Batman. Aqueles ali não comem ninguém. Eu acho que ele não convocou justamente por medo de ser julgado. Mas aí, pessoal, do jogo de hoje, quem dá pra salvar ali na atuação, além do Robinho, claro, que foi o cara que realmente procurou o jogo o tempo inteiro. Eu acho que foi o cara que levou a faixa. Cala a boca, Galvão. Eu acho que esse cara tinha que ganhar um troféu, mano, máximo do jogo de hoje. Eu chorei de rir, mano. O Galvão é um narrador incrível, né, cara? Aliás, porra. Pai Delano não pega avião, cara. Ele toda hora falava essa porra. Antes do primeiro gol, o Galvão falou que o Portugal empatou em 0-0 com Costa Rica. Que beleza! Não, e outro jogo que o cara tomou uma joelhada nas costas, ele já mandou que era uma cotovelada. Vocês viram isso? É um conhecimento invejável de anatomia, geografia. Cara, o Galvão é gênio. Eu parei, cara. Eu não consigo mais ver Galvão por alívio cômico, cara. Eu assisto Sport TV e não tem jeito, cara. Não dá mais pra ver Galvão. Eu assisto na Globo por causa da imagem. A imagem dela, infelizmente, é imbatível. Eu concordo com a Pim, mas é muito engraçado ver o Galvão e o Kleber Machado narrando, que é muito engraçado. Não, e o Casagrande, gente. O Casagrande, drogas total. Ele é Dorgas, mano. Manolo, Dorgas. Nossa, ele é total. Ele tá pior que o Galvão. Ridículo. É muito engraçado isso aí. Mas cara, mas não foge nem no Sport TV, se diz o Milton Leite passou 15 minutos chamando o Camoranese de Camaronese, cara. Não, gente. E o rapaz tentando falar Schweinsteiger, eu falei, nossa. Agora vai, eu não assisti na Band, mas o Neto falando isso deve ter sido sensacional. Bingo que vem, Deus me livre de eu ir lá. Na profunda do inferno, onde a gente vê o mó, 2, 3, 4 mil diabo, a conversa é uma só. Os torcedores falando assunto de futebol. Deus me livre de eu ir lá. Olha o gol, gol, olha o gol, gol, gol, gol. só Robinho fez bonito hoje, né? Michel Bastos jogou bem também. O Michael jogou bem e o Robinho, pra mim, foram os destaques do jogo, assim. Pra mim, apesar de não ter sido exigido, eu gostei. Eu achei que o Felipe Melo jogou bem, chegou bem na frente, chutou várias pro gol, coisa que ele não faz nunca. Eu puxo o saco pra zaga. O Juan, por exemplo, jogou muito hoje. Não passou uma bola por ele. Eu desarmou limpo na bola. Mandou uma pancada. Gente, era a Coreia. Calma. Mas não interessa, os zagueiros têm que sempre ser lembrados, tá? Tá bom, desculpa. Eu não entendo agora, tudo bem. Não, porque pra você que tá ouvindo agora, pra você que tá ouvindo agora não sabe, a Pin jogou bola pelo Palmeiras, na zaga do Palmeiras. Exatamente. Aí então... mas eu fico com raiva disso, porque quando o zagueiro tira o atacante que não dominou a bola, quando alguma coisa dá certo pro atacante, foi o zagueiro que foi uma bosta. Então, ele jogou digo muito. Digo mais. E domingo, todo domingo, tem futebol de noite com a Pim, com o Duende na quadrinha. Onde fica a mesma, Pim? Laranjeta. O cara joga todo domingo, né? E não sabe onde é. Esse é demais, hein? Mas eu não sei, porque não é pros meus lados, é pros lados da casa dela aí, meu. Ó, mas há quantos domingos tu joga lá, cara? Ah, mais de um ano. E não sabe o endereço. É difícil, pessoal. É difícil assimilar determinadas coisas. Um ano é pouco tempo. Pelo jeito, ele só vai de carona, né? Mas, Pim, não tem jeito, cara. Zagueiro só é herói quando ele salva a bola em cima da linha e é a favor da gente. Não tem jeito. Por isso que tem uma zagueira aqui pra falar que o Juan jogou muito hoje. E ponto. Então, quando é zagueiro alto que vai lá pra área e faz aquele gol de cabeça aos 48 do segundo tempo. Aliás, até o Lúcio driblou dentro da área hoje, da área adversária, chutou pro gol. Lucião, te contar uma coisa. Não, o Lúcio foi mais perigoso que o Luiz Fabiano, cara. Porra, aquela cara de Neandertal dele lá, bota medo em todo mundo. Perigosa foi a pisada na bola que ele deu, que torceu o tornozelo depois da arrancada. Aquilo foi perigoso. Não, mas as torções dele duram 3 segundos, é sempre assim. Ele não sente dor, mano. É. Era um monstro, né? É o cangaceiro. Não, mas alguém. Eu não sei se alguém assistiu Portugal e Costa do Marfim, mas os caras da Costa do Marfim driblavam o jogador de Portugal na zaga, assim. Dentro da área. Cara, Costa do Marfim joga muito, eu não digo nada se não classificar Costa do Marfim e Brasil. No lugar de Portugal, né? Lugar de Portugal, porque Portugal tá bobeando. Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo. Se o cara não joga, o que mais que Portugal fez além daquela bola na trave que o Cristiano Ronaldo chutou? Nada. Assim como eu acho que a França vai ficar de fora. Acho que a França cai na primeira fase. Também. E a Itália e a Inglaterra que não se cuidem. Bom, então vamos falar agora da Copa no geral, né? O jogo de hoje, esse jogo maravilhoso, lindo de ser assistido, Brasil, acho que a gente já falou o suficiente. Do grupo do Brasil aí, desse jogo da Coreia de Portugal, eu assisti um pouquinho. Coreia de Portugal? Cala a boca, Galvão! E Galvão? Galvão, mas eu tô fazendo a função do Galvão aqui, cara. Eu tenho que fazer isso. Se eu fizer isso, não tem graça, pô. É Costa Rica, é Costa Rica. É a Costa Rica, pô, eu esqueci que é a Costa Rica. É Gal Costa, Fábio Costa, Costinha. Costinha. Então beleza, Costa do Marfim deu uma canseira em Portugal bonita, hein, cara. Foi o mais perigoso, eu achei que foi mais perigoso, teve mais chance que Portugal. É o melhor time africano na Copa. Com meio Drogba. É exatamente. Com meio Drogba. Aquele, Costa do Marfim só não fez gol porque aquele camisa 10 era um fominha do caramba. Teve umas 3 bolas que disse que ele podia ter cruzado e tentou chutar pro gol, chutou lá na lua. Aliás, o meio Drogba fez muito mais do que um terço do Kaká que tava em campo hoje, né? É posição diferente, né, Zê? Ah, eu sei, mas tipo, cada um com a sua função ali, se for pra comparar. Mas o Kaká é o balancinho das meninas, ele é um garoto bom, ele é evangélico, não pode falar mal do Kaká, rapaz. Ele é o que mais vende figurinha. Todas as meninas que estão colecionando o álbum da Copa, estão colecionando só pra pegar a figurinha do Kaká, mano. Ele é o único do álbum inteiro que sorri. Mas o Kaká é o que melhor personifica pra mim o termo Bambi, né, cara? Eu tava ouvindo o álbum de figurinhas da Copa e tem lá, tipo, né, David Beckham, tem, porra, Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Um amigo meu virou pra mim e falou assim, porra, a gente devia fazer um carimbo, né, bater na cara desses malucos, assim, tipo, não convocado. Pô! Não, vou contar, o melhor foi na minha empresa, que os caras chegaram todo cheio de razão, falando da bola da Copa, que é difícil de dominar, que não sei o quê. Aí chegou um inteligente e falou, porra, a bola da Copa tem mal nome esquisito, né, meu? É Jumilambi, né, meu? Coitado da Ju, mano. Eu olhei pro cara, falei, a Jumilambi, a Primilambi, a Roberto, sei lá, né, cara, qualquer uma, né, velho? Falei, o animal, cara, é Japulani, sua mula. Essa Copa do Mundo demais, tá servindo pra ampliar o vocabulário de muita gente, né? O meu chefe, por exemplo, ele fala alto pra caramba. Você escuta o cara falando 3 quarteirão de distância. Então o apelido dele agora é Vuvuzela. Falando nisso, a gente pode acreditar o gol do Michael a Jabulani? A curva que a bola fez? Que curva, hein? Acho, a gente pode culpar a sorte pelo gol dele. Ou o goleiro, né? Goleirinho safado, hein? Ele mesmo falou isso, cara. Ele falou, não, cara, eu cheguei, o cara falou, pô, você viu o goleiro adiantado, o que você fez? Não, cara, eu não tava nem aguentando já do meu pique. E aí eu falei, vai chutar pro gol mesmo, que Deus me ajude. Foi mas ele é sincero, né? Ele não falou, eu pensei, chutei, pensei no gol. Mas ele foi sincero. Mas ele encheu o pé pra frente, eu tava virado e deu o que deu, velho. Ah, olha, o cara da Nova Zelândia, ele falou que ele nem viu o cruzamento, ele viu a bola vindo pra ele, se jogou e nem viu que foi gol. Olha, mas voltando ao resto da Copa. Praticamente todas as seleções pra mim foram uma decepção. As grandes seleções. Menos. Eu achei que... Hã? Menos a Alemanha. Menos a Alemanha, exatamente. Não. A Alemanha também, mas... Eu a coloco Itália... mais uma aí. Por quê? Peraí, por quê? Peraí, por quê? Eles têm um jogador que tem o nome... Schweinsteiger. Não, mas olha, eu coloco... Eu falei, vai ser o nome do meu cachorro, eu amo esse nome. Gente, é libertador, fala com vontade, assim. Fala com vontade, que é libertador. Mas ó, tem mais uma seleção aí que não é só a Alemanha, hein? Quem viu o começo da Argentina e Nigéria, cara, foi de surpreender aquele começo, cara. Se a Argentina jogar daquele jeito... Mas fudido, vai tomar um saco, quer defender uma merda. Posso falar um negócio da Argentina? Maradona é retardado. O cara ficou afetado por causa da cocaína, sei lá o que aconteceu. Ele simplesmente arma o time com um zagueiro, porque só o Samuel presta. Porque os outros, sinceramente, eu não sei onde que ele foi arranjar aquilo ali. E sem lateral direito. Quando a Nigéria descobriu aquela lateral direita, a Argentina não fez mais nada. Porque do meio pra frente o time é um sonho, mas do meio pra trás é uma bosta. O armador dele é o Veron e o... Ai, meu Deus. E o... Como é que chama o ex-corintiano lá? Mascherano. Mascherano. Que coisa ridícula. Prefiro um décimo do Kaká do que aquele meio campo da Argentina. Mas eles jogaram muito no começo, cara. O toque de bola deles no meio pra frente tava muito bonito. Mas só que Rodeste, daí, sei lá, que rolou e parou, né, cara? Mas a Nigéria descobriu que tem um buraco na zaga. Aí a Argentina não jogou mais. Qualquer seleção que eles pegarem que tiver um ataque um pouquinho melhor, eles não vão segurar. Eles não têm zaga e não têm lateral direita. Se o Zanetti estivesse ali, seria outra coisa. Com certeza. Agora a Jumilambi ali, ela... sacaneou o goleirinho da Inglaterra, hein? Não, aí, cara, o mico da Copa tá entre dois aí, né, cara? É, exato. O goleiro da Inglaterra, e eu não sei qual foi o jogo, cara, mas eu vi um lance que o cara da zaga foi cortar e cortou a bola na cabeça do outro zagueiro. Pô, que jogo foi esse? Isso aí foi hoje, da Nova Zelândia. Nova Zelândia contra... Não, foi da Dinamarca. Dinamarca foi gol contra? Isso aí. Foi. Ah, verdade. Eu não vi esse lance, eu não vi. É porque o goleiro da Argélia ninguém esperava nada, né? Tomar aquele frango foi normal, né? O goleiro da Argélia? Da Argélia, que tomou aquele outro frango também. Agora, a pinta. Não, aquele da Argélia, calma, Zé, rapidinho. É. Aquele da Argélia, o cara fez escola com o Marcão no Palmeiras. Resolveu eu vou defender manchete, o Marcão. Não, eu vou doente, defender o Marcão. Fica quieto, doente. Se defender o Marcão, eu não te levo mais pra jogar bola. Por falar em goleiro, da Nigéria também pegou pra caramba contra a Argentina, hein? Não, foi da... Ele pegou... Oh, e a massagem? Você viu ele recebendo a massagenzinha? Né? A galera... Fita dura, né, velho? A galera fez um murinho na frente ali, como se tivesse mulher beijando. Assim. Fizeram um murinho na frente e o massagista foi com a mão na patolagem ali e foi embora, né, galera? Falando de nome aí, que a Pim falou do Schweinsteiger, né? Cara, eu adoro o nome daquele africano que fez o gol, Tchabalala. Tchabalalalalala. Aliás, bafana é sonoro, né? Bafana, parece um peido, né, no elevador. Soltou a bafana. E o papo descambou pra escatologia. Bafana junto com o Buffon, né? Então... Mas e agora? Agora, sinceramente, gente, quem que vocês acham que é candidato ao título dessa Copa? Bom, a queridinha aí ainda não estreou, né? O pessoal tá todo mundo enaltecendo a Espanha aí, né? Amanhã vamos ver o que vai sair disso. Eu acho que Gana vai ganhar, porque tem Gana, logo. Parabéns! Esse aí vai rolar uma vinhetinha aí, né? Essa daí. Na edição vai rolar uma vinhetinha. Eu detesto ser o profeta do apocalipse, mas, gente, eu ainda acho que há uma grande possibilidade. Se o Messi jogar, a Argentina leva. Você tem algum parente argentino, cara? Você não, uma simpatia, nada. Cara, eu odeio argentino. Não tem ideia. Oh. Mas se o Messi começar a jogar, cara, porque o Messi... Mas é o mesmo caso do Brasil, pra mim, viu, Modeste? Se o Kaká começar a jogar, se o Messi começar a jogar, quem vai jogar, mas, é o seu Robinho. Modeste, presta atenção. Eu acho que não pode levar em consideração esse primeiro jogo da Argentina. Quando a Argentina pegar um time, por exemplo, contra a Alemanha, que ataca, defende bem, ataca forte, ele não resiste. O time da Argentina leva um saco de um time se a Alemanha jogar como jogou o último jogo. Mas assim, eu acho que não tem ninguém que tenha um diferencial, assim, como é o Messi. Talvez o Robinho, entendeu? O craque. O craque que pode desequilibrar. Eu acho que talvez o Messi, o grupo, fica mais alto. É, exato. Não, concordo com você. Mas só que a gente, na Copa do Mundo, como é o torneio de tiro curto, um jogo que você deixa na mão do teu craque acaba fazendo diferença. O Romário provou isso, o Maradona provou isso. Eu sei, mas, Modeste, é por isso que eu acho que o Brasil tá como uma das favoritas. Porque o Brasil tem grupo. E às vezes o grupo faz diferença. Eu acho que essa Copa fica na mão ou do Brasil, ou da Holanda, ou da Alemanha, ou da Argentina. Eu acho que a Espanha não vai chegar tão longe. Eu acho que se o Modeste ligar o webcam dele agora, ele deve ter uma puta de uma banderola da Argentina na parede. Jamais, assim, rapaz. Nem corintiano eu sou pra gostar de Tevez e Mascherano, rapaz. Se liga. Olha a baixaria. Ó, a baixaria. Vamos respeitar, vamos lembrar que você é convidado aqui. Desculpe, sorry. Uma pergunta pra todo mundo. Qual que é a segunda seleção do coração de vocês nessa Copa? Itália. Mas que você tem... Itália. Você, Modeste. Bafana. Cara, você... eles indo cantando naquela abertura foi de emocionar, cara. Aquilo foi e muito... você, Freud? Ah, cara, eu torci para as seleções africanas mesmo. Apenas por simpatia só. Eu tenho uma simpatia master, assim, pelo Paraguai. Eu não consigo torcer contra o Paraguai de jeito nenhum. Olha que eu tenho descendência italiana, mas torci que nem uma louca pro Paraguai. Não consegui. Torci pra Itália. Por quê? Explica. Eu falei, por quê, Paraguai? Porque, não, porque desde que o Gamarra pisou na terra, eu comecei a torcer pro Paraguai. Eu ia falar isso. Vocês viram no Twitter, cara, o que estavam mandando pra todo mundo que tem um MP15 pra assistir pelo menos o jogo do Paraguai em gratidão? Ai, como assim? Olha, MP15 vem da onde? O pessoal compra o Paraguai, né, cara? Aqueles MP15. Os caras falam da minha piada. Ah, tica, tá. Canta a musiquinha de novo pra mim, homem da edição. Obrigado. Da Copa, alguém tem algum fato assim que lembre, que marcou assim já alguma coisa pra essa Copa? Tenho uma lembrança boa de outras Copas. Eu fui assistir, eu tava na pousada do Rio Quente na Copa de 1998, né? Aí era Brasil e Chile. Aí rolou um bolão lá no hotel da pousada do Rio Quente. Ia ter um telão no meio da piscina e tal, pra gente assistir. Aí fomos e apostamos no bolão. Aí tal, tamo lá assistindo o jogo, não sei se alguém lembra, que foi 4-1 pro Brasil. Aí a gente tinha apostado, adivinha? 4-1 pro Brasil. Faturamos o bolão lá da pousada do Rio Quente sozinhos. Pagamos toda a conta do hotel. Olha, foi a melhor Copa, porque a gente pagou tudo o hotel, comemos um monte de coisa, compramos um monte de coisa. Ó, sensacional. Foi a melhor Copa até chegar na final, né? É lógico, né? Mas aí eu já tinha saído da pousada do Rio Quente. Um fato que o Modeste perguntou. Seguinte, apesar do jogo da Holanda e Dinamarca ter sido fraco, mas, pelo amor de Deus, holandeses e dinamarqueses, onde vocês estiverem, saiba que eu amo tudo do meu coração, cara. Eu ficava esperando mais por uma torcida do que era pro campo, cara, porque... Tava melhor, a torcida tava melhor que o campo, com certeza. Recado. Vejo vocês em 2014 aqui no Brasil. Ô Zê, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que tinha de bonito no primeiro jogo, que era Holanda e Dinamarca, na plateia, tinha de ruim no outro, hein? Japão e Camarões. Foi embora. Era só camarão mesmo, né? Você arranca a cabeça e come o resto. Olha, tava difícil o negócio. Ai, Jesus. Um fato marcante que eu achei assim é como Vuvuzela sabe ser uma coisa chata, né, cara? Aí é difícil. Eu tentei, cara... eu demorei pra aprender a soprar aquele negócio lá. Não, mas pelo amor de Deus, parece que tem um cacho de abelha dentro da TV. Uma varejeira na sala, né, cara? Gente, mas imagina a Copa do Brasil no próximo. Só vai ter, tipo, a escola de samba dentro dos estádios. Os caras vão querer importar a Vuvuzela pra cá, vai vendo. Não, já vai começar a vender aqui daqui a 2 semanas. Já aí já tem acordo. Inferno. Imagina isso no caminhão, cara. Eu já avisei no meu escritório que em 2014 eu tiro férias. Vocês já imaginaram o que, que vai ser a abertura da Copa em 2014? Eu Latino, tava comentando isso com Elza doente. Soares, Vanusa cantando o hino do Brasil. Calypso, uma clone de Ivete Sangalo. Cara, não, mas trocar a Shakira por Calypso. A Shakira muda, tá ótima, né, cara? Shakira dando aqueles rebolados dela. Pelo amor de Deus. E o Galvão dançando? Cara, o que foi aquilo? Imagem. Eu, graças a Deus, não vi. Eu também não. Ah, o Bernardes rachando o bico de rir do Galvão dançando, cara. Foi muito legal de ver. Cara, o que eu vi ontem que eu ri muito foi o no CQC lá, no programa de aniversário do CQC lá, 100º programa, a matéria que os caras gravaram na Argentina, bicho. Alguém viu isso aí? Não vi. Não. Cara, o Oscar Filho lá, que é o tampinha lá do CQC, o cara foi pra Argentina, bicho. E se vestiu de argentino e foi assistir o jogo da Argentina num bar cheio de argentino. Com um controle remoto universal muquifado dentro de um chapéu de torcedor, cara. Toda vez que tinha um lance de perigo de gol, o desgraçado desligava a televisão. Genial. Esse vídeo é fantástico, bicho. Tem no YouTube, não... vou botar aí no podcast aí. Ah, ele soube disfarçar bem, assim, em ser argentino, ele soube disfarçar? Cara, não pegaram ele de porrada, não. Eu sou mestre nisso. Sou mestre em disfarçar, que eu torço contra o time. No final da matéria, ele ainda tirou onda com 4 babaquinhas lá, 4 moleques lá, né? E ainda contou que ele é brasileiro e que fez de propósito, não sei o que lá. Eu queria ver ele falar isso dentro do bar lá, né? Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Então, pessoal, para fechar aí, cada um fala aí uma consideração final e bolão pro próximo jogo aí. Eu tô opinando em 2-1 de novo pro Brasil, porque eu sou muito otimista. Então, diga aí, Pim, quanto você acha aí, consideração final. Ah, é o que eu falei, embora não seja um futebol espetacular, eu acho que tá melhor que meu time, então tudo bem, eu acho que o Brasil vai conseguir passar de fase, vai conseguir ir longe, eu confio nesse grupo, e eu acho que vai ser uns 3-1. Sendo bem otimista. E agora com o Felipão, meu time vai, hein? Força. Vai, Verdão. Jesus. Eu acho que vai ser 1-0 com o gol do Robinho. E vamos torcer, né, cara? Já que ele fez essa nhaca de escalar todo esse monte de volante dentro do nosso ônibus brasileiro. Vamos torcer pra que o Hexa venha e... E é isso. Tô bem animado. Tá, nota-se. Vai te catar, Dunga, porque se eu parar de trabalhar pra ver o jogo e você ver essas merda, eu vou ter que voltar a trabalhar. É, a única coisa que não dá pra falar é calar a boca, Dunga, né? Porque ele já fica calado o jogo inteiro, ele não dá uma instrução durante o jogo. Não, o Dunga durante o... É o Soneca, é o Dunga, né? Ele faz o papel do Dunga mesmo, não fala uma palavra no Branca de Neve, não vai falar no meio de campo também, pô. Isso aí, Zé, seu bolão e alguma consideração aí. Tipo. Seu bolão. Meu bolão. Pega mal, esse pega mal. Seu narigão, então, e alguma consideração. Ai, ai, tá. É, eu acho que vai ser 3-2 pro Brasil, eu quero ver gol. O terceiro gol vai ser aos 45 do segundo tempo. Do Lúcio. Do Lúcio. De fora da área, o Lúcio chutando. O Dono. A Jumilambe fazendo aquela zigue-zague nervosa. Modeste, consideração final, um jabá rápido aí e seu bolão aí. Então, galera, pra quem gosta do mundo das lutas, chega lá no Portal da Luta Livre, no podcast Portal da Luta Livre, toda semana vocês vão me encontrar por lá. Muito obrigado a todos, foi um prazer, espero novos convites, se foi bacana, quiser me convidar novamente, estou disponível. E concordo que vai ser 3-2, sofrido, suado, como vai ser tudo nessa Copa pro Brasil. Suado, só que agora a gente vai pegar ataque, e aí a gente vai testar a zaga e a defesa, e vão sair dois golzinhos pra Costa do Marfim. Mas no finalzinho, 3-2 Brasil. Então é isso aí, galera. Retornem aí o Areva nos próximos jogos. Vamos tentar fazer um podcast desse por jogo para comentar as maravilhas da nossa seleção canarinha. Então, buenas noches e Areva! Na hora do show da abertura, né? Na quinta-feira, eu tava passando na frente de um boteco, assim, bem na hora que começou, tava indo pro escritório. Aí passou, abriu a tela, né? E tava a Fátima Bernardes e o Galvão Bueno do lado. Aí você escutou o bêbado dentro do bar falando: tá que eu pariu, mas esse William Bonner tá acabado, hein, velho? Aquilo ali, cara, aquilo ali pra mim já acabou o show de abertura. Pode levar a Shakira pra casa, embora. Pode levar o Mandela lá pra... Ai, coitado do Mandela, nem esperou, trouxe 500 anos e não pôde ir na abertura. Verdade, mancada. Pô, sacanagem. Aí tinha os negros no Twitter, né? Olha lá, homenagem ao Bira do João. Ai, mas tá infame esse final, hein, cara. Brasil!